Você me deixou como o fim da manhã, e em mim começou essa angústia, esse afã. Você me plantou a paixão imortal e malsã, que se enraizou e será meu maldito sinal amanhã. E agora me aperta a aflição de chorar louco e só de manhã. É a seta do arco da noite sangrando-me agora. Sangue e veneno correndo no meu coração, formando-me dentro esse pântano de solidão. Formando-me dentro esse